derrame 3 milhas fora. Agora para Rio de Janeiro, via 350, saia da Feira do Ael, linha da BDEV 5027, semana do Sul. 98. Copiado Lima, Papa Mike, tenha um bom dia. Retorno, Guarda J7, Salvador. Sete, informe na final para pouso, ajuste permanece 10014, Guardião 07. Baixar travada 1-7, aí na Papa Kilo. Autorizado pouso 1-7, vento 1-2 graus, 1-9, Lima, Papa Kilo. Autorizado pouso na 1-7, vento na Papa Kilo. Frequência livre, Guardião 07, chama pro regresso, Salvador. Preparado para o regresso, 07. 0 direita, com espera 18,6, militar 14. Militar 14, direita, com espera 18,6. Papa Kilo, solo aos 1,5, vai prosseguir para aqui, pátio. Ok, copiado, chama em pista livre. Alfa, seus olhares autorizados, né? Aí manter pista 1-7. Bono 260 autorizado, alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 nós. Sega com Delta. É, voo local é Manati. Salvador, tá comandando essa função de mar, passando maré. Comando, é Papa Romeu Delta Foxtrot Lima. Lima. 7. Delta Foxtrot Lima, desça para 3.000 pés na via chegada à Marinha, o avião 114. Gol no 738, desça para 2.000, autorizado final ILS, informe passando Duna. Ok, 2.000 está autorizado, camarada Duna, gol 1738. Após o decodelto. Juliette 20, decolar a pista 17, vento 14, 0 graus, 1-1, nós. Eco Delta, bom dia, passo 4, levantar a Samitax. Gono 260, decolou 09, com controle agora 19 decimal, 8. 19, 8, Gono 260. Controle, Gono 260. Bruno 260, bom dia, contato radar, suba para o 390. Suba para o 390, Bruno 260. Alfabeto Juliette, decolou os 20, com controle agora 19, decimal 8. Controle 19, decimal 8, Alfabeto Juliette. Fox Lima, reduza para 1970, nós, número 2 na aproximação, Delta Fox Lima. 1970, o número 2 na aproximação, Delta Fox Lima. Bom dia, você. Guarulhos 340, pelo 850, pista 90, curva direita, saída da El, Leda Bidev, controle 119.8 e o transponder é 5034, soltando 3895. Guarulhos 340, 5034, direita após Champlain. Juliette, mantém meu pés em forma fora da barra. Delta Fox Lima, confirme sua intenção de pouso, é 1-0 ou 1-7? 1-0. 7, vetoração para aumentar o espaçamento da nave à sua frente, por via esquerda na proa 020, o limite é o localizador, Delta Fox Lima. 020, limite é o lock, Fox Lima. Autorizado, descida para 2000, Delta Fox Lima. Autorizado, 2000. Bom Rio Salvador, bom dia, bom dia. No 738, bom dia, continue a aproximação e repouso externo. Toma lá, 738. Delta Fox Lima, para interceptar o localizador, direita para o 080, informe estabilizado. Direita para o 080, informe estabilizado. O 738 passando externo, baixando checado com campo à vista. Copiado, gol no 738, livre pouso 10, vento 12, 0 graus 11, nós. Modo livre na 10, gol 1738. Gente, chame a Torre Salvador, frequência 18-6, temo pouso Delta Fox Lima. 18-6, obrigado, boa tarde, até logo. Salvador, bom dia ao Papa Romeu, Delta Fox Lima. Delta Fox Lima, confirme? Afirmativo, Delta Fox Lima. Copiado, Delta Fox Lima, prossegue final 1-0 e reposto no externo. Importante, no 738, solos 28, livra à direita e Olivar, chamam 21, decimal 9. Livra, direita, 129, 173. Azul 4060, livre ILS, desce para 2000, o ajuste 1014, informe no localizador. Salvador, bom dia, Gono 738, livre da notícia. 738, boa, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette, 738. Meu Papatango, bom dia. Confine o sobrevoo aqui em Salvador. Tá copy. Autorizado, sobrevoo Salvador, toca em de Veracruz, 1000 pés, 17 decola, curva direita, corredor axé, 1980132, o Romeu Papatango. Aqui é o Alfa Juliette, frequência livre, informo o Charlie 150 no Travé de Veracruz, mantendo 1.500 pés, retornando para Salvador. Conecte com o mesmo o Alfa Vitor Juliette, frequência livre. Foxtrot Lima, a torre. Ok, em coordenação com a sala IS, a mesma nos informou que foi recebida uma ligação da empresa e que o senhor deveria prosseguir até o hangar da Aeroistar, no pátio 5. Ok, já tá sim. Obrigado pela informação. A Foxtrot Lima vai prosseguir para pouso 10 ou 7? Eu desconheço o aeroporto, senhora. Era melhor pela 17? Afirmativo. Tem condições de desviar aqui e entrar numa base direta da 17. Ok, então na presente modificou aos 3-1, autorizado a girar a base pela direita para a final da 1-7, o Delta Foxtrot Lima, me reporte na final. Sim, vai reportar a final, o Delta Foxtrot Lima. No passo 4, livre acionamento semitax, Romeu Papatango. Salvador é o azul 4207, posição 01 para o Tibete e acionamento. Autorizado, sanitário, por favor. Gente, deu-lhe posicionamento. Gol no 738, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5, ou no 738. Delta Foxtrot Lima, livre pouso, pista 17, informa o vento 120 graus, 119. Livre pouso 17, Delta Fox Lima. Net India, November Alpha, está em contato com Alpha Victor Juliette à sua direita? Índia, November Alpha, mantém 1500 nos corredores, o ajuste 1014, informe Paripe, Índia, November Alpha. O Delta Foxtrot Lima, no solo aos 34, irá livrar a primeira à direita, até o hangar da Aerostar. Destaque, chame para ingresso 17 Romeu Papatango. Flight 220, good morning, Skulker Dent, clear Duna, flying heading Duna, down to 2000 feet, coordinate 1014, we're reporting on localizer. 2000 feet, 1014, Duna, 2000 feet, para puxar no 2, 3895. Mantiu como cotejou anteriormente, na sua escuta agora. DF, completa final, torre 186, tem uma bolsa. ILS 126-4060. Ok, então não vai decolar, confirma. Final ILS 100. Como é que é que o Delta confirmando vai regressar para o hangar e não vai decolar isso? Obrigado. O Azul 4060 continua aproximação, reporte externo. Reporte externo, Azul 4060. Plano externo azul 4060. Pouso no zero, vento 120 graus, não no nós, azul 4060. Livre, pouso azul 4060. Passo a bordo? 108, entendeu? Direita, ponte de espera 186-1014, bom viagem. Direita, 186-1014. 5 autorizado, puxando 2 Shantai. Meu patão autorizado, alinhar e manter pista 17, me chame pronto para decolar. Azul 4060, seu solo alto 40, irá livrar à direita e ao livrar seu amarelo solo em 1219, tenha uma boa tarde. Livrar à direita, 219, azul 4060, boa tarde. Solo azul 4060, 219. 4060, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette, alto 4060. Azul 4207, vento 110 graus, 11, nós livre decolagem, pista 110. Autorizado, Romeu Papatango, vento 110 graus, 11, nós. Salvador, muito bom dia, é o TAM 3191 com a Lima para autorização. 3191, aguarde a cota, ajuste no 014. Guardando. Direita, ponto espera 18614, um boa viagem.